indicada, após ITAP programa Servitor 366, descendo para 2.500 pés, ajuste no 0 no 1. Autorizado a final do procedimento RNAV, reporto 366. Ok, 2.500 pés, no 0 no 1, reduzindo a velocidade da 3.378. Voo 9962, para informação, helicóptero na proximidade do Servitor 366, 500 pés, não interferirá na aproximação. Enter, voo, Paulo Galo. Autorizado no 962, helicóptero informado anteriormente, agora à esquerda, uma milha, completa final do RNAV, torre 9895. 9895, a torre agora, 9962, obrigado, Montanha. 128, decimal 3. Se o Delta confirme, o sobrevoo será em Paripe? Vitor, se o Delta confirma que o sobrevoo é em Paripe. Gente, máxima de 1.000 pés do setor, para informação, tráfego do Mike Romeu Alfa, procedente de Jacobina, próximo à ilha do Tupete, 1.500 pés, seguindo no regresso a Salvador. Gente, vou ter que ir para o GL, o Vitor, se o Delta. Com 962, avistado, pouso autorizado, pistona 0, 120 graus, 099. Autorizado, pouso, 190, 192. 78, vai passar o 36 estabilizado, renável no 0. Dan 3378, completa final do procedimento RNAV, torre 118, decimal 95. Torre 118, decimal 95, Dan 3378. Papapá Mike Romeo Alfa, para informação, helicóptero 700 pés, efetuando sobrevoo sobre Paripe. Se tiver condições, é presente direto por rotatória Ciasa, mantendo ainda no 1.500 pés o Mike Romeo Alfa. Salvador, bom dia, boa tarde, Jair. Tá 3378. Tá 3378, mantendo a aproximação, aguarde o pessoal de pouso. Aguardado, tá 3378, visual, qual o nosso centro? Romeu Golf, prossiga. Romeu Golf, confirme tipo de equipamento, pessoas a bordo. Fora do solo, Terra do Lar. Gente, Terra do Lar, comprou a norte, agora transferência controle. Fora do solo de 2-0. Guarda, André, em teco. 7-0, acione identificação, correção, acione código transponder 0152, modo normal. Salvador, tipo 07. Tipo 07, prossiga. Está pronto para o regresso. Salvador, boa tarde, igual 9962. A 3378, pouso autorizado, piscina 0, vento 130 graus, 109. Teve pouso, está 3378. O limite será a radial 230 de Salvador. 295 de proa, habilitado pela 230 de Salvador, radial 87. Olimpo 07, desça para 4.000 pés, visto no 011. Para 4.000 pés, Olimpo 07. Levado transferência. Guarda no eco. Testando identificação. Meu Golf é Pistinho 010, a chegada é a Mari. Ah, confirme a aeronave e tripulação homologadas em Renave. Gente, está presente, voe direto Serra Vitor 366, o Romeu Golf. Está sob contato radar, 61 milhas nordeste, 60 milhas, correção, sudoeste do VR de Salvador. Terra do Eco, chame o controle 20.8. 120.8, Terra do Eco. Controle, boa tarde, Elcio. Papa Romeu, Terra do Eco. Meu Terra do Eco, prossiga. O Terra do Eco vai manter um sobrevoo no setor norte, próximo ao pedágio. Gente, 500 pés, ajuste no 011, reporte para livrar do setor o Serra Azul Eco. Reportará, Serra Azul Eco. Papa Mike, home office, avisou ao contrato do Vitor Hotel Delta, agora posição de 3 horas, 3 milhas, acredito que pairado sobre Paripe? Afirmativa, visual com Vitor Hotel. Tem separação com o tráfego do Vitor Hotel Delta, desceu para 500 pés, reporte visual com o 97. Informo que no momento não tenho contato radar com o seu tráfego. Ok, vai chegar aqui aos pés. Já está visual com o 7 já, está presente. Gente, o Mike Romeu Alfa, chame agora a Torre Salvador, frequência 118.195. 295, tráfego ali, ó. Bom dia, eu passar Mike Romeu Alfa. Mike Romeu Alfa, prossiga. Passando através da rotatória visual a 17, tentando depois seguir para o pátio 3, o Mike Romeu Alfa. Reporta no através norte da torre. Norte da torre, reportará Mike Romeu Alfa. Qual o tempo em solo, o Romeu Alfa? Não copiou? O tempo em solo. Não copiou novamente, senhora. Qual o seu estimado em solo? Meu estimado mais 3 minutos. Não, negativo. Foi estimado em solo, ok? No pátio. No pátio 3. Qual é o estimado no pátio 3? 3 e meio. 3 minutos e meio. Sim. Alexa 3378. 3378, como que irá agora? Posição 03 ser liberada. Chegou. 4463, apenas confirmando, nível solicitado 1180. Ah, sim. Sente, a saída coral. Autorizado em Léus, nível 1180, decola 10, curva direita. Saída coral via Golf 677. Controle Salvador opera 1208. Aciona 0274 transponder. Ok, 180, saída coral, Golf 677. 1208 ao controle, 0274 acionado. Não chama pronto, não. 525, deixa parar no 1500 pés, ajuste no 011. 1500 pés, ouvindo. Mas a critério chama pro TAC. Papa Romeo, Marquinhos Serra, está na posição 12. Solicita autorização para giro de motor em 5 minutos. É por 5 minutos em marcha lenta. Em coordenação com a equipe de solo, reporte ao término. CS já coordenado com a Espero Grande. Autorizada descida para 1.000 pés, ajuste 1.0.1.1, reporta visual com farol de Itapuã, para informação há um tráfego no táxi e helicóptero 500 pés para decolagem para a pista 1.7 e um tráfego no momento aproximando para 1.7, helicóptero Alfa Tiara 50. Ok, descendo para 1.10, já está visual com farol de Itapuã, seguinte do tráfego, ele tiver. Fez o 1.7, após Orago. Controle Salvador opera 1208. Aciona 5012 transponder. Só não entendi. Fuca depois? Fuca Caju, Alfa Romeo Uniforme. Ok, autorizado 350, Maciosa, cola da 10, esquerda Fuca Caju. Ou depois Orago, 1208, 5012. Gol 9954. 9954, já está correto, tinha um plano de estacionamento. Chamarei. Gente. 7, chame torre no 895. 1895, 07. Sou Olimpo 07. Olimpo 07, prossiga, torre. Ah, parou de tapar, para ponto final. Ok, dá pra gestorizar ingressar na final da 1-0, aguardando a autorização de pouso, ajuste na 0-1. Ele vai ingressar na final e aguardando a autorização, o Olimpo 07. Solo gol 994 para posicionamento. Poder confirmar a posição? Gente, aguarde. Aguarde. Romeu, Romeu, acabou? Romeu, acabou, fica para 4.000 pés. 4.000, acabou. 156 a bordo, alterna Guarulhos. 3 horas e 5 de autonomia para o táxi. Já no táxi Índia, confere 1-0, torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0-1-1. 1011 via Índia, 2-9-5, promoção da minha 2-1-6. 3378, confirmar a notificação das 16 horas, o Mike Nova. Aqui, autorizado, Salvador Henrique, marca com pula direta. torre 1895 e permanece o transponder 0171. 0171, Wilson, a torre 0705, nova. 2.07, autorizado o pouso. Grupo autorizado, se tiver funcionamento, sempre um táxi. Autorizado, estou mandando táxi por 9954. Torre, é o papo. Tiago Alfa Fox, está visual com P3 na sua final 1-0? Quanto? Ok, retaguarda também no 0-0 cruzar e aportando a 24 para hoje, tá bom? Certo. Torre, Alfa, tá com a forma de obra. Michael Romeo Alfa, livre acionamento, agora para iniciar a decolagem. Tá acionado, tá aguardando, Michael Romeo. Prossiga, Tiara Fox. A intenção é manter sobrevoo na vertical da mina paralela, ciente do que está sujeito ao tráfego local. Ok, pode prosseguir para o local ou aguardando instruções, caso seja necessário restar. Tá, obrigado, certo. Romeu Wolf, desce para 2500 pés, chama 011. Está autorizado a final do procedimento RNAV, pista 10 de Salvador, reporte, passando o serviço 366. Passando para 2500 pés, autorizado a início do procedimento, na prova de serviço 366, Romeu, meu gol. Romeu, Alfa, deixa ele ponto livre lá, tá? Sim, senhor. Valeu. Libera a direita, via Taxi Fox, mantém a minha escuta, reporta na Delta. Está na minha 3, minha 2 na 3, pronto. Ainda não, senhorita, mais um minutinho. Mike Romeo Alpha, posto por conta em risco na RMA, reporta no solo controlado, ajuste 1011. Autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento no 20 graus e no 09. Ali decola, 6203. Helicóptero, posição de 1 hora, 10 milhas, no rumo sudoeste, mantendo 800 pés, helicóptero prosseguindo para o sobrevoo no farol, está boa. Mas é autorizada a descida para 4 mil pés, a gente chama 011. 4 mil, sim, Mari 366, então 3804. Data, autorizado táxi, bate 1, táxi da Índia, ponto 010, torre 1895, a gente chama 011, bom voo. Bate o Índia, 1895, obrigado. Tiago Alfa Fox, por gentileza, afaste para o final da 1-0. Mantenha a linha do litoral, tem um tráfego agora para o final. Alô, é o Papa Romeu Mike 500 Serra, informando o término de giro. Grato, boa tarde. Sim, vamos está mantendo com atitude o tráfego? Como mil pés, já foi solicitado para que o tráfego se afastasse do setor sul? Principalmente para informação, você deve receber o tráfego próximo ao Serra Bitton 372. Quanto é que o tráfego, o Romeu Golf é 15.500 e já passou o Serra Bitton 366? Romeu Golf, o tráfego já se afastando para o setor sul, se completa sinal do setor... Completa sinal do procedimento em nave, torre 1118, decimal 95. 295, ator, graças a Deus. 6203, decolado ao 35, controle 1, 20, decimal 8, bom voo. Controle 208, obrigado, bom trabalho, 1213. Controle Salvador, boa tarde, é o Papa Romeu, Romeu Golf. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Continua na aproximação, aguardando autorização, Romeu Golf. Olímpio 07, da presente autorizado de imediato cruzamento da pista 1028. Oi, boa tarde, gol 9954, ponto de espera pronto. Gol 9954, boa tarde, mantenho o ponto de espera. Mantenho 9954. Corre o... Tiago, por favor, que está na linha do litoral, não se escuta permanente para voltar para o paralelo. Gente, mantenha a linha do litoral, aguardando a autorização para o retorno. Positivo. Romeu, Romeu, vamos confirmar as intenções? Atenção, cancelar no Serra Vida, 372, circular para 97, Sarita. Repartição de cancelamento, Romeu, Romeu Golf. Para cancelamento, Romeu Golf. Qual o sinal? B954, autorizado a linha aérea, decolar, que estão no 0, vento 130 graus, no 09. Sim, B, alinhar e decolar o gol 9954. Corri o Romeu, Romeu Golf, da presente, propõe cancelamento, circular para 97. Bom, instrumento modificado aos 3.6. Abandone o final do ano 0, preparando base pela direita, reporte final do ano 7. Base pela direita, reporte da final do ano 7, Romeu, Romeu Golf. Serra Vox visual com o aerocomando na final do ano 0? Negativo. Sim. Visual agora aqui, está na minha posição de 11 horas, está autorizado, eu volto para paralelo. Observe o afastamento da aeronave na final e retorne com cautela para a próxima da final da ano 0. Positivo, obrigado, senhor. Romeu, Romeu Golf, informa o helicóptero aproximando-se ao final da pista 9-0, não interfere com o seu procedimento. Ciente, Romeu, Romeu Golf, já circulou na zona 7. Sarah, Alfa Fox, controle. Você tem condições de confirmar a proibida para São Rafael? Pista 0, ventura 20 graus, 109. Decolagem, 9-9-4. Papa Romeu, Vitor, Delta, controle Salvador. Confirme pro ideal para São Rafael. Confirme por quantos minutos você vitora o sobrevoo. Eu tenho o tráfego do Charlie Alpha Fox efetuando sobrevoo na paralela, a 800 pés. Gente, o Vitor Altadão está autorizado para seguir para São Rafael, informando o tráfego do Charlie Alpha Fox a 900 pés. Agora a posição de 10 horas, 3 milhas. Vitor Altadão está com a visual para a nave, sendo parado. É 10 milhas. Firmando 3 milhas. 3 milhas, gente. 3804, desça para 2500 pés, o Justo no 0111. Está autorizado a final do procedimento RNAVE, reporta passando 366. Autorizado o procedimento RNAVE 9954. 9954, decolado aos 38, controle 1, 20, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, gol 9954, decolou, Puca, cruza 1500. O 9954 está sob contato radar, sinal 350, após 2000 pés, voa direto Jamo, vai Jamo Aracaju. Após 2000 vai voar Jamo, Jamo Aracaju, gol 9954, liga a sessão 350. Já reporte sob São Rafael. Delta pelo corpo de motores. Está sob São Rafael? Primativo, próximo São Rafael, vídeo até o Delta. Autorizado sobrevoo pairado no setor 500 pés do litoral até o Delta. Tenho 20 pés parado, litoral até o Delta, no setor, eu continuo no setor. Charlie Alpha Fox, informa o helicóptero desconhecido, a sua retaguarda, reporte para o visual com tráfego. Conte. Somente para informação, dois helicópteros, um a uma milha do Sierra Vitor 372 e o outro à esquerda do eixo do RNAV, afastado 5 milhas de Salvador, efetuando sobrevoo. O aeronave próximo ao Sierra Vitor 372 encontra-se a 500 pés, com Robson 44, e a outra próximo ao eixo do RNAV é um Alfa Sierra 50 a 800 pés. Juliette Quebec Kilo, coordenando a frequência livre? Já coordenado. Gente, lançamento a critério, reporte último homem fora. É aqui, reporte arado. Controle, copia 6213 da Oxa. Negativo 6213. Será que haveria possibilidade da senhorita coordenar a proatividade, Gial, por gentileza? Quase coordenação 6213. Obrigado. Vistoral Céu Delta do presente, afasta-se do eixo do RNAV com proa norte. Fox, transfere controle 120.8. 08, 1208. Feliz da avançar proa sul, Vitor Hotel Delta. Devido ao tráfego do Charlie Alpha Fox, proa norte da presente, o Vitor Hotel Delta. Primeira nave? Primeira nave modulou para o controle? Charlie Alpha Fox está presente proa sul. Positivo, está presente proa sul, está passando para o litoral, é o Charlie Alpha Fox. Como que é uma aeronave, um Airbus 320 iniciando o procedimento RNAV? Positivo. Quando autorizado, a senhora me informa para regressar aqui para a escala paralela. Gente, aguarde. Obrigado. Autorizado a RNAV da 103804. Então, 3804, informo um helicóptero agora à esquerda do eixo, a uma milha afastado, 500 pés, e um à direita do eixo, 700 pés, uma milha afastado. Completa a final da RNAV, 2-9-8-9-5. 2-9-5 para 3804. Salvador, uma boa, é o TAN 3804, RNAV 10, pode passar o 372. TAN 3804, Cidade Alto, pista na 0, vento 1-0 graus, 1-0-9. Repouso, Capitão 0, TAN 3804. Vento, TAN, Quatro-meia-três, autorizado táxi via Índia, ponto espera 1-0, torre 1-1-8-9-5, registro na 0-1-1. Índia, 18-9-5, melhor. Valor, 3-4-3-7, Brasília, 3-6-0, pronto para a cópia. 437, autorizado Brasília, 360 nível, decola 1-0, curva direita, saída Arbor 1 no Elefa, via Pesulu 1-7. Após a pena, após prossegue direto conforme rota do plano de voo. Controle Salvador opera 1208, aciona 5004 transponder. Tá, Autorizado, Brasília 360, decolada 10, curva direita, arbor 1, Elefa, pedúculo 7, Apinos 208-5404, TAN 3437. 3437, cotejamento correto, são pontos de tiver acionamento. 3437. Espera, pronto. 3463, boa tarde, mantenho ponto de espera. São Rafael, Vitor Zeldão. Genética, Mac Hill. Acho que é Pequilo, confirma a atitude do último homem. Começa passando 4000. Gente, o Juliette, que é Pequilo, autorizada a descida até 4000 pés. Abaixo está a critério. Aposto passando 4000 pés. Pequilo, passando 4000. Patrulha, o Thiago, posta a visão do bang na final, pode voltar para o paralelo? Negativo, somente para informação, tem o tráfego do Vitor até o Delta a 600 pés, prosseguindo para o vertical de São Rafael. Positivo, alterado devido à separação. ...954, chame Recife, 125 decimal 45, alterno 126 decimal 85. 2545, 2685, bom dia. Bom dia. Terra Azul, Eco Controle. Acho que é para aquilo, ciente da presença em frequência livre. Do eco? Ah, escuto o eco. Afirme o tempo total de voo. Mais 10 minutos da presença. Gente. TAN 3804, solo 47, libera a próxima direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. Libera a direita, 2, 1, 9, com solo 3804. Dor, uma boa, TAN 3804, livrou na pista. 3804, prossegue Alfa, repórter Anza Juliette. Alfa, repórter Anza Juliette, 3804. Azul Cor 463, autorizando decolagem de Tona 0, vento 120 graus, Tona 0 Norte. Tem livre decolagem, Tona 0, 463. Disposição de 12 horas, só uma milha afastada do tráfego do sinal, 700 metros. Tratou de autorizar o aeronave, podem separar. TAN 3804, ingresso Juliette, posição 11, parte 1, não fique atento ao reboque do Airbus da Avianca. Estimativo, faz visão com o Airbus da Avianca, prosseguida para a posição 11, o 3804. Azul 4463, decolado 249, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Salvador, boa tarde, Azul 4463. 4463, Azul, está sob contato radar bom 180, após 2000 pés, vai direto coral. 2000 coral, 4463. meu Serra Azul Eco. Serra Azul Eco, prossiga. O Serra Azul Eco é de regresso ao Serra 90, Serra 90? Gente, o Serra Azul Eco prossiga para... Rotatória Ciesa, aguarde para chamar a torre. Rotatória, aguarde a torre. Serra Azul Eco. Salvador, bom dia, boa tarde. Vou no 867 para Lima, solicita Brasília. Estamos no zero, curva direita, saída Aguaruno, Elefa, Viera Pesulu no 7. Rosa Pino e prossegue direto conforme rota do plano de voo. Controle Salvador, Pera, 1208. Aciona 5023, transponder. Boa noite, 67, autorizado Brasília, nível 380, recorda 10, primeira curva direita na Aguaruno, Elefa. Zulu 17, Apino, segue conforme plano. 1208, controle, 5023, transponder. 1867, contagiamento está correto, seu pronto, custo 10, funcionamento. Vai com pronto, obrigado. Olha com a foto 500 pés no setor. Ajuste em Salvador 1-0-1-1. Correio. Salvador é o Yankee Chat. Confirme. Júlio, o senhor leva a foto agora. Se você não regressar para a animada presente. Gente, o Charlie Alpha Fox prossiga para o farol de Capuã, aguarde coordenação com a torre. Plantio. Torre é o Charlie Alpha Fox. Prossiga. Na presença, autoriza direto o Irmã. Aguarde. Tudo bem. Robert Charlie Alpha Fox, Semetorre 1895. Informou o helicóptero também se aproximando para a mesma. Sete, manterá devido à separação. 95,000. Oi, é o Papa Romeu Carlos do Eco. Sérgio Leco, prosseguindo para Enrimar, informa o helicóptero agora, saindo da final da 1-0, prosseguindo direto para a Major, reporte visual com tráfego. Reparar visual, Sérgio Leco. Controle na escuta do Papo Rodolfo, Vitor Hotel Delta. Pro Hotel Delta, prossiga. Autorizado, vai com o plano eleitoral para o voo de Vitor Hotel Delta no presente, prossiga para o parque de Pituaçu, Vitor Hotel Delta. 500 pés, justo no 011. Vitor Hotel Delta. O Zulu Eco está chegando mais quanto tempo para Irmã? Gente, o setor. 867 autorizado, deixa eu perguntar aqui. Livre Post, boa noite, 67. Guarde coordenação com Ilhéusa do 4463. Visual. O Serra do Eco visual com a aeronave. Gente, mantenha a separação, prossiga para Rimar. O Alpha Fox vai se enquadrar com o número 01 para pouso em Rimar. O Zulu Eco vai se enquadrar com o número 02. Ok. Copiado o Zulu Eco. Copiado o Eco. Beleza. Informa o vento no aeródromo 1-0-0 graus, 1-0-9, reporte solo controlado. Tchau, Alpha Fox, se arrasou o Eco. Positivo, reportará. Salvador, é o Papa, o meu litro hotel. Fernando Nelson, confirme o pátio. Pátio 5, senhorita. Fundo direto do pátio da presente? Pátio, autorizado trânsito direto do pátio de Tranteodão. Vitor no aeródromo 100 graus, 109, parte no solo, pátio 5, Vitor Hotel Delta. Vitor no solo, pátio 5, Vitor Hotel Delta. O 463 foi direto e o COV. Corre ao Thiago Alfa Fox. Confirme. É o Thiago Alfa Fox. Estava precisando fazer um TGL na RMA. A senhora autorizaria? A critério, reporte fora do solo. Positivo, muito obrigado, senhora. Rebaixando a sala controlada, Tierra Azul Eco. Passará controlado, Eco. 463 para informação, tráfego 1 hora, 49 milhas, rumo norte, passando, mantendo o nível de voo no 70 Alfa Tango 72 da companhia. Autorização Fortaleza, Quente da Lima, boa tarde. 3378 para Montfrutia, Guarda no Copper. Alô, Montfrutia, 3378. Solo Romo 867 para o TAC com 178 a bordo, 4 horas 20 até na Campinas. Romo 867, autorizado o TAC 71 no TAC Fringer. Ponto 0 no 0, torre 1895, ajuste de altímetro no 0 no 1. 741, Índia, 295, quantidade 11, 11, voo no 867, boa. 78, pronto, cópia. Afirmo, 3378. Cruzado Fortaleza, nível 3, 1 no 0, decola pista no 0, curva esquerda, saída Momo, Mike Oscar, Fruti. Fox Romeu Oscar Tango Índia. Viagem fez o Luno 9. Após Bangu, a Buco e prossegue conforme rota. Controle Salvador opera 1208. Aciona 5026 transponder. Autorizado Fortaleza 310. Decola Momo, prossegue. Já fez o Luno 8, Bangu. Direto a Buco e destino. Controle Salvador 1208. Transponder 5026, tá 3378. 3378, com o pedimento correto, pronto, pushback, funcionamento. Torre Gol 1867, boa tarde, pronto, ponto de espera, 1-0. Gol 1867, boa tarde, localizado a linha área de Falarco, sono 0, vento 1-10 graus, 1-09. A linha decola 1-0, Gol 1867. 78, autorizado pelo Afonso, 170, decola 10, curva esquerda, saída Momo Flotive, Azul 9. Controle Salvador opera 1208, aciona 5034, transponder. Hora, 17 milhas, no rumo sudeste, passando 160 com 05 para 050. Você está afastado 57 milhas sudoeste do VR de Salvador. O serviço radar está encerrado. Câmbio controle e Léo na frequência 120, decimal 1. Curva à esquerda, o transponder é 5034 e controle 1208. Planejamento correto, são prontos para tiver acionamento. Maravilha. Se iniciou o POB, o Romeu Fox para cima. Seguinte, o Romeu Fox Trot Lima, acionado 0150, transponder posição normal, 500 pés, o ajuste 1011, aguarde, da presença autorizado o cruzamento da boca da Baía de Todos os Santos, reporte no através do farol da Barra. Bom, 0803, controle 120, decimal 8, Mofon. 208, bom, 867, boa. Controle Salvador, boa tarde, bom, 867. Bom, 867, passou por contato radar Subal 380, via saída Arbor 1. Arbor 1, 380, como passar 2000, pode voar Elefa? 2000 pés autorizado, Elefa, bom, 867. Autorizado, Elefa após 2000 pés, vão no 867, obrigado. Eu, Fox Trot Lima, reporte atingindo 500 pés. Oi, bom dia, o ajuda está estacionando. Salvador, bom dia, boa tarde, Zul 2771. Zul 2771, Manapro de Mário para chegar na Mário, descendo para o 050. Gente, já descendo para o 050, Manapro de Mário. Romeu Fox Lima. Tem condições visuais no corredor. Reporta no Parque do Sul. Controle Salvador, boa tarde. Passaria do 2230 para o Marcelo Lima. 3230, planificação dessa via chegada AMAN para o nível de voo 050. Via AMAN 050, 2230. Sete no controle. Prossiga. Sierra Vista 366, descendo para 2500 pé, ajuste no 011. 366, 011, 0 no 1, 2, 7, 7, 1. 2230, controle. Prossiga, 2230. 230, desça para 4000 pés. Ajuste em Salvador, 1011, da presente para o Sierra Vitor 368. 4000 pés, 1011, para o Sierra Vitor 368, 2230. Identificação, desça para nível de voo 06200, a via chegada Bonf, após a posição Bonf, programa Sierra Vitor 366. Desde após Bonf, voo 366, desce para o 06600, onde a gente desviou à direita, a chegada em cima será para o 230, por 40 meias, voo na 255. Direto até o Romeu, está espaço aéreo Golf, que eu prossegue em reserva de voo visual. Gente, o Direto até o Romeu, da presente, foi na proa de Aman, para interceptar a chegada Aman, repassa o nível de descida. Direto até o Romeu, o senhor está em espaço aéreo Golf. A descida está a critério, reporte 40 milhas de Salvador. Mantendo a proa de Amão, direto até o Romeu. Passa 40 milhas, o senhor vai ser redirecionado para a chegada de Salvador. 1867, chame Recife, 1260, alterna no 288. 260-288, igual 1867, boa. 1255, confirmando o desvio por quantas milhas? Agora por mais 30. Tener 61-41, desce para nível de voo 080, após bons programas, Sierra Vitor 367. O meu foco para Tirima já através do Parque de Pituaçu para o cruzamento do Campo Torre 1895. 295, Lema. Salvador, o Romeu Fox Trot Lima passou através de situação, cruzamento para o cruzamento do campo. Romeu Fox Trot Lima, autorizado a cruzar a sinal da 107, reporte passando através do Dr. Salvador. Positivo, está livre o cruzamento da 107, reporte através do Dr. Romeu Fox Trot Lima confirma a intenção? Confirme. Confirme a intenção? A intenção é fazer só o cruzamento, o destino é Serra Juliette, Novembro, né, que é o Praia do Forte. Sim. Romeu Zero, Gilo Golf. Transição 37 linha e mantém, está no zero. Obrigado, linha e mantém, 1-0, 3437. Cesar Vitória da Conquista, nível 085, decola 1-7, curva direita, corredor axé, mantendo restrição de 1000 pés sobre o mesmo. Controle Salvador, opera, 1208, aciona 5007, transponder. Pedro 2230, sua velocidade? 2-4-0-9, 2-2-3-0, redução 2-2-0-9, segue como número 2 na aproximação. 2-2-0-9, 2-2-3-0. 6-0-9, está alinhada. Atenção, Romeu Fox Lima, cruzer é presente, sobre a cabeceira, aguardando autorização para retornar ao litoral. Positivo, aguardando o seu retorno ao litoral, Romeu Fox Lima. 1-1-8-9-5, ajuste altímetro 0-1-1.